se é de noite, não sei se é de dia. Não sei das notícias, nem quero saber. O mundo inteiro pra mim nesse instante, sou eu e você. Me abraça, me beija, me morde, me ama. E a gente arrebenta de tanto prazer. Que é raro um momento de felicidade, só eu e você. Eu hoje deixei meus problemas lá fora. Não quero tristezas, não quero sofrer. Aqui onde o tempo parece parado, eu só quero te querer. Cavalga em meu corpo molhado, cavalga. Sem pressa, sem medo de se arrepender. O que mais importa aqui e agora, sou eu e você. Proibido, nunca amei ninguém assim. Somos dois amantes num amor sem hoje deixei meus problemas lá fora. Não quero tristezas, não quero sofrer. Aqui onde o tempo parece parado, eu só quero te querer. Cavalga em meu corpo molhado, cavalga. Sem pressa, sem medo de se arrepender. O que mais importa aqui e agora?